Oi, bom dia. Gol 18 no meio, estabilidade de elétrico no zero. 7816, cheque treino de pouso, vento 1-0-0 graus, 8 no meio. Livre pouso no 0, vai 7 secado, gol 18 no meio. No meio, solo, os 4, 9, de 8, 2, 9, solo. 2, 9, solo, gol, no 8, no meio. Comandou, boa noite, Altan 3520. 3520, autorizado alinhar e decolar, vento 080 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, Altan 3520. Na sua escuta, tem 3399. A 3399 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, depois direto Trive e Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após Leda e Bride. O transponder é o 5055 e o controle opera em 119.8, corteja. QO 3399 da TAM, autorizado Guarulhos 360. A gente tem no plano aqui inicial aerovia e uniforme Zulu 10 Bridge, uniforme Zulu 16 Belo Horizonte, 3 Poços de Caldas, 5055 transponder, controle 198, saída da EL, Ledo TAM 3399. O TAM 3399 está correto o cotejamento, só confirmando como fará a subida da EL Leda Bridge, acaba não pegando o Upper Zulu 10, ok? Então, o plano coincide com o que a gente tem aqui. É, chame pronto para o posicionamento na frequência da torre mesmo. Seu Amaral, obrigado. TAM 3399, gente.